O dor não está sozinho, está com a zero em união. Campeões é o lindo parque, boa vista, camarão. Equipe poderosa, Furacão 2000. E quem não gostou? Melhor lugar não há. Demorou, pode formar no baile do Irajá.